Muito bem, você recebeu o texto de hoje. Ele está em Lucas, capítulo 8, versos 22 ao 25. Texto curto, muito interessante. Nós vamos meditar um pouquinho sobre ele e sobre essa frase para reflexão que eu quero explicar de uma maneira especial para vocês. Lucas 8, 22 a 25 diz assim: Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de afundar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Até aqui. A frase que você tem aí no seu papel está num livro muito interessante. Eu comecei a ler essa semana, por indicação até de alguns homens que estão aqui, um livro chamado Chega de Regras, do Larry Crabb, que é um autor americano muito famoso, principalmente no meio evangélico. E o Larry Crabb escreve esse livrinho para defender uma tese. E a tese dele é a seguinte: que muitas pessoas vivem nos nossos dias, inclusive pessoas cristãs, que acreditam em Deus, que querem viver de acordo com a vontade de Deus, muitas pessoas, cristãs e não cristãs, vivem o que ele chama de princípio da linearidade. O princípio da linearidade diz assim: se você fez A e esse A é uma iniciativa sua que deve levar a um B, B certamente tem que ser a consequência natural do A que você realizou. Em outras palavras, se você faz alguma coisa que deve, na sua mente, trazer determinado resultado, esse resultado tem que vir. As coisas funcionam de forma linear: causa e efeito, causa e consequência. Se você orou, Deus tem que ouvir. Se você começou a ler a Bíblia, sua vida tem que melhorar. Se você começou a frequentar a reunião de quarta-feira dos homens, alguma coisa boa tem que te acontecer. Se você tomou uma iniciativa positiva em relação a alguém, essa pessoa tem que corresponder àquilo que você fez. Se você agiu certo em tudo, você tem que ser abençoado. Se você fez a sua parte, todo mundo tem que fazer a sua. Lei da linearidade. Vida como causa e consequência. Tudo tem que sair conforme o esperado. Tudo tem que sair conforme o planejado. Tudo tem que sair do jeitinho que eu gostaria que saísse. E eu fiz por merecer. E eu fiz o que devia ser feito. E eu esperei como tinha que ser esperado. Então Deus tem que me atender. Algumas pessoas oram hoje quase que ameaçando Deus, colocando-o contra a parede. Esses dias eu ouvi uma pessoa que disse assim: Pastor, eu fui orar e eu coloquei Deus contra a parede. Porque se a palavra dele diz tal coisa, então ele tem que fazer. Como se Deus fosse uma espécie de alucinado, um doido, um louco qualquer que diz coisas sem pensar e na hora do vamos ver não cumpre. Como se Deus fosse um negligente que promete, mas sem muito compromisso com a ideia de cumprir aquilo que prometeu. Mas essa é mais ou menos a nossa maneira de pensar, e pessoas sinceras diante de Deus acabam desenvolvendo essa maneira de pensar, de crer e de esperar as coisas de Deus. Mas aí o Larry Crabb diz que esse não é o novo caminho, que essa não é a maneira com que nós devemos viver na presença de Deus, que ao invés de vivermos no princípio da linearidade, nós deveríamos viver no princípio da liberdade. É claro que a vida oferece relações de causa e efeito. É claro que tudo que o homem semeia, ele colhe. É claro que quem semeia laranja só pode colher laranja, quem semeia manga só pode colher manga. É claro que há uma relação natural das coisas com que nós nos relacionamos no dia a dia, mas na lei da liberdade há uma informação que não pode passar desapercebida: Deus é soberano. Deus é soberano. Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, como está escrito na Bíblia. Deus pode mudar a nossa história. Deus pode fazer o inimaginável. inimaginável. Deus pode transformar maldição em bênção. Deus pode transformar um erro seu, uma queda sua, num motivo de alegria lá na frente, porque Deus vai transformar essa queda, esse erro, esse problema, essa dificuldade, num ensinamento para o seu coração, numa vitória para a sua vida, numa melhoria para o seu caráter. Deus pode, de repente, permitir que você passe por situações difíceis, mesmo fazendo tudo certo. Soberania. Quando nós vivemos na lei da liberdade, acaba a pressão, diz Larry Crabb. Porque ao invés da gente ficar imaginando que tudo vai ser do jeitinho que a gente planejou, e se alguma coisa não é do jeito que a gente planejou, é porque a gente fez alguma coisa errada, a gente começa a descobrir que a nossa vida está nas mãos de Deus. E que Ele cuida de nós. E que Ele tem planos para as nossas vidas que nós nem conhecemos ainda. E que talvez não vamos conhecer tão cedo. Mas quando chegar a hora, eles se cumprirão nas nossas vidas. Porque Deus está no controle de todas as coisas. E eu fui lendo o livro, fui lendo essas ideias todas, conhecendo um pouco dessa maneira de pensar. E logo me lembrei desse texto que nós acabamos de ler. Porque esse texto que nós acabamos de ler reflete um pouquinho desse princípio da liberdade. Por quê? Porque esse texto começa dizendo que Jesus deu uma ordem para os seus discípulos. Vamos para o outro lado da margem. E os seus discípulos partiram. Entraram no barco com Jesus. Fizeram exatamente o que ele lhes disse. Obedeceram-lhe. Os discípulos estavam sentindo-se seguros em obedecer ao seu mestre. Se Jesus falou, vamos. Se ele teve a ideia, vamos acompanhá-lo. Eles já sabiam o que era mais ou menos andar com Jesus e sabiam que Jesus tinha muitas coisas boas para realizar nas suas vidas e na vida dos outros. Eles estavam acostumados a milagres, tinham visto muitas coisas acontecerem, obedeceram Jesus, entenderam que se Jesus estava dando uma ordem, o juiz ia cumprir essa ordem, sabedoria é obedecer-lhe, e entraram no barco com ele. Note, quando você entra no barco que Deus manda você entrar, e está ali porque Deus quer que você esteja ali. E você tem consciência de estar obedecendo a Deus naquilo que você está fazendo. E é exatamente nessa situação que vem uma tremenda tempestade. Como imaginar que numa situação de obediência a Deus, uma tempestade vai chegar? Como imaginar que ouvindo a voz do Senhor e fazendo exatamente o que Ele mandou, o que vem pela frente é uma tempestade? Como imaginar que Deus me ponha numa enrascada? Que Deus mesmo planeje me colocar numa situação difícil? Que de repente seja ideia de Deus que eu passe por uma circunstância aterrorizadora, de pavor, de medo, de susto, de dor, de trauma, de sofrimento? Os discípulos talvez não tivessem a menor ideia de que pudesse acontecer. Eles estavam em obediência. Jesus deu a ideia, Jesus estava junto. Só podemos fazer uma boa viagem. Só pode ser alguma coisa excelente. O mestre teve a ideia, vamos com ele. Mas é exatamente em obediência à palavra de Jesus que os discípulos enfrentam uma assustadora tempestade. Como lidar com o fato de que fazendo a vontade de Deus nós podemos enfrentar provas terríveis? Como lidar com o fato de que às vezes mesmo ouvindo a voz de Deus e obedecendo às suas ordens, nós podemos enfrentar situações que nós não gostaríamos de enfrentar? É o que os discípulos enfrentam nesse texto. Não é a lei da linearidade que está aí, mas é a lei da liberdade, porque Deus é soberano para nos colocar numa situação complicada, mesmo que nós tenhamos feito tudo certo. Talvez um discípulo tenha olhado para o outro e perguntado, mas o que nós fizemos de errado? Alguém errou aqui. De quem foi a ideia? Foi do mestre. Bom, então fala com ele lá. De quem foi a ideia de entrar aqui? Foi do mestre. Bom, então eu não sei o que fazer. Talvez um discípulo tenha olhado para o outro e falado assim, mas será que a ideia foi boa? Será que nós devíamos ter saído do lugar? Será que nós devíamos ter feito o que fizemos? Alguma coisa tem que estar errada. Essa é mais ou menos a nossa maneira de pensar. Se o resultado não veio como nós gostaríamos, alguém fez alguma coisa errada. Só pode ter sido isso. Às vezes as pessoas me procuram para pedir aconselhamentos, alguma coisa nesse sentido. E muitas vezes o tipo de conselho que as pessoas procuram é em relação a decisões que precisam ser tomadas. Pastor, muda ou não muda de emprego? A situação é essa. Pastor, faço ou não faço tal coisa? A situação é essa. Pastor, estou em crise, porque eu tenho duas alternativas e as duas parecem boas e eu não sei que caminho tomar. E normalmente o esforço que nós fazemos juntos ali é exatamente no sentido da pessoa entender qual é a porta que Deus está abrindo. E o que é que Deus está fazendo na vida dela naquele exato momento. E algumas pessoas nesse processo têm convicções claras. Conseguem entender o que Deus está dirigindo, a porta que Deus está abrindo. Às vezes é fruto de oração que algo apareça na sua vida. Você estava pedindo por uma porta diferente, por uma alternativa diferente, e de repente essa alternativa aparece. Mas é uma coisa que é muito importante que eu tenho falado sempre, é o seguinte. Uma vez que você crê que uma decisão que você está tomando é direção de Deus na sua vida, prepare-se para enfrentar os problemas que aparecerem com essa mesma convicção. Porque às vezes, quando a gente faz alguma coisa e as lutas aparecem, a primeira tendência que a gente tem é imaginar que a gente não devia ter feito. É ou não é assim? Ah, eu não devia ter entrado nisso. Ah, eu não devia ter feito assim. Ah, mas eu não devia. Ah, se eu tivesse pensado duas vezes. E eu já falei aqui com vocês sobre a melancolia. Melancolia como a saudade daquilo que nunca aconteceu. É o tal do se. Ah, se eu tivesse feito diferente. Ah, se eu tivesse ido por outro caminho. Ah, se eu não tivesse aceitado essa proposta. Ah, se isso. Ah, se aquilo. E o nosso coração vai ficando amargo. Porque a melancolia faz isso com a gente. Ela destrói o nosso coração. Ela nos deixa frustrados, amargurados, abatidos. Muitas vezes descontamos nas pessoas que estão próximas de nós as nossas angústias. Melancolia é um veneno que dia a dia vai corroendo um pouco mais das nossas emoções. Por quê? Porque a sensação que nós temos é que dali para frente a nossa vida acabou. Conversei com uma pessoa esses dias que dizia: pastor, o que eu fiz significa que agora eu nunca mais vou voltar para aquele caminho que Deus tinha para mim originalmente. O pecado que eu cometi, o erro que eu cometi, a falta que eu cometi, eu sei que Deus perdoa. Mas a sensação que eu tenho é que tudo aquilo que Deus tinha preparado para mim agora está perdido. Se eu não tivesse cometido tal falta, eu teria ido por um caminho. Mas como eu cometi, esse caminho está acabado. Agora Deus vai até me abençoar, mas vai ser uma coisa assim, diferente daquilo que Ele tinha planejado. Como se fosse uma espécie de prêmio de consolação. Não é? Bênção como prêmio de consolação. O que Deus tinha para você já era. Você errou, você caiu, você fracassou. E agora Deus até vai cuidar de você, mas por dó, por uma piedade, por uma espécie de misericórdia exagerada. E não mais fazer na sua vida aquilo que Ele tinha planejado originalmente. Esse é um jeito errado de pensar. Por quê? Porque torna Deus uma espécie de sonhador. Deus tem bênçãos, planos para você, mas Ele não contava com as suas fraquezas. Ele não conhece você direito. Ele olhou para você e falou assim: ó, quer saber? Eu vou abençoar essa pessoa. Mas de repente a pessoa cai, vou ter que achar outra, porque não esperava isso. Deus não é esse tipo de louco que precisa da nossa correspondência perfeita para que tudo funcione na nossa vida. A lei da liberdade diz: Deus é soberano, e se você caiu, Ele pode te levantar. E se as coisas não saíram como você gostaria, daqui para frente tudo pode ser diferente, porque Deus pode transformar maldição em bênção. Deus pode fazer novas todas as coisas. Tem muita gente vivendo do passado porque já não acredita que o futuro ainda é uma possibilidade de bênção. Tem muita gente prisioneira do passado porque não acredita que o futuro ainda traga alguma novidade de vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei por que você veio aqui, não sei com que coração você veio aqui, não sei qual é a sua história. O que eu quero dizer para você é que se você está aqui, vivo, com saúde, ouvindo essas palavras, é porque Deus ainda pode fazer tudo novo na sua vida. Tudo diferente. Tudo maravilhosamente diferente daquilo que hoje você pode imaginar. Porque Deus é soberano. É sobre isso que nós temos falado toda quarta-feira. Então os discípulos estão lá no barco. Jesus está no barco, mas a tempestade chegou. Por quê? Eu não sei, eu sei que ela chegou. E se ela chegou, ela precisa ser enfrentada. E se ela chegou, não significa que eu tomei a decisão errada. Significa que Deus está me permitindo enfrentar isso e eu vou enfrentar com coragem. Está enfrentando luta no casamento? Não significa que a decisão do casamento foi a decisão errada. Só significa que você tem que enfrentar. Está tendo problema com o filho, não significa que a decisão de ter o filho foi a decisão errada. Só significa que você tem que enfrentar. Eu nunca vi uma dor tão profunda nos olhos de uma mãe como a que eu vi nos olhos de uma mãe que tinha adotado uma criança com 8 anos de idade e que na ocasião estava com uns 14, 15 e envolvida com todo tipo de coisa errada. Drogas, más companhias, pequenos delitos, uma situação horrorosa. E essa mãe olhava nos meus olhos e dizia: pastor, eu não devia ter adotado essa criança. Eu não devia. Eu não estava preparada. Eu não tinha capacidade. E agora eu estou pagando todo esse preço. Custou para ajudar aquela mãe a entender que fosse natural aquele filho, ele poderia dar os mesmos problemas. Eu podia fazer uma lista para aquela mãe de filhos naturais que estavam dando os mesmos problemas para os seus pais que aquele seu filho estava dando. Também podia dar uma lista para aquela mãe das qualidades que ela tinha como mãe e que poderiam superar os defeitos que ela achava que tinha. Podia dar uma lista para aquela mãe de estratégias para tentar resolver o problema do seu filho. Mas como foi bom ajudar aquela mãe a descobrir que Deus é soberano e que se tudo deu errado até agora, não significa que tudo esteja perdido. Porque Deus está no controle da minha vida e essa situação pode se reverter. Eu não sei qual é a sua situação hoje aqui, mas ela pode ser revertida. Porque há um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Os discípulos estão no barco, há uma tempestade e eles têm que lidar com o fato de que a tempestade chega no momento em que eles estão fazendo exatamente o que Deus queria que eles fizessem. E aí eles olham para Jesus e há uma informação interessante no texto. Jesus está dormindo. Que espécie de doido dorme numa tempestade? Você lê o texto, a impressão que dá é que eles estavam num transatlântico. Jesus na cabine ou no... como é que chama o quarto do navio? Tem um nome, não tem? É, você está falando porque falaram, né, Radamés? Tem lá um nome. Eu vou, a cabine mesmo, né? Seu Joconto que já viajou o mundo inteiro de barco. Estava lá na cabine, ar-condicionado, não é? Aquele navio gigante, a tempestade rolando solta lá fora e Jesus nem percebe nada. Mas não é o caso. Eles estão num barquinho de pesca, pequeno, sem vergonha, construído há 2000 anos, sem os recursos tecnológicos que existem hoje em dia, e Jesus dorme. Como é que alguém pode dormir numa circunstância como essa? Como lidar com o fato de que às vezes Deus parece dormir no meio da nossa tempestade? Como lidar com o fato de que o Senhor parece dormir no meio da nossa luta? E a gente ora, e a gente pede, a gente busca, a gente clama e nada acontece. E ele parece dormir. Jesus dorme. Jesus dorme no meio de uma tempestade que apavora os seus discípulos. E os seus discípulos estão fazendo exatamente o que ele mandou. Esse texto faz lembrar um outro. Eu não sei se você conhece a história do profeta Jonas. O Antigo Testamento fala sobre um profeta chamado Jonas, que recebeu uma ordem de Deus e fez exatamente o contrário. Jonas recebeu uma ordem de Deus que dizia o seguinte: Jonas, pegue as suas coisas, faça uma viagem até Nínive e chegando lá pregue a salvação para aquelas pessoas, porque senão eu vou matá-las. Mas Jonas tinha uma raiva, uma revolta em relação aos ninivitas por causa das guerras que aconteceram no passado entre Nínive e Israel. E provavelmente o pai de Jonas tenha morrido numa dessas guerras. E Jonas não queria fazer isso. E ele levantou-se de fato, mas foi exatamente na direção contrária. Pegou um navio para Tarsis. No navio para Tarsis, no meio da navegação, vem uma grande tempestade, o navio quase afunda também. Os marinheiros começam a buscar cada um seu Deus, jogam coisas fora do barco, querem salvar o barco. E aí alguém vai até uma espécie de câmara dentro do barco e percebe que há um sujeito lá dormindo. E o marinheiro acorda e diz assim: mas quem você pensa que é? Que tipo de louco é você que dorme numa circunstância como essa? Você não tem um Deus para clamar, alguém para buscar em favor do barco? E aí Jonas diz assim: ó, quer saber? O que está acontecendo por minha causa. Eu que estou aqui fazendo tudo errado, Deus mandou essa tempestade para acabar é comigo. Vocês querem resolver o problema? Me joguem fora do barco. Essa é a ideia de Jonas. Por quê? Lei da linearidade. Tem um problema, joga ele fora, resolve o problema. Essa é a lei da linearidade. Tem um problema, joga fora, resolve o problema. Se tem um problema, alguma coisa está errada. Descubra o que está errado, jogue fora, resolve o problema. Mas note, Jesus está dormindo como Jonas estava dormindo. Mas se no texto de Jonas o sucesso da viagem consistia em jogar Jonas fora, no Novo Testamento, nesse episódio que nós estamos comentando, o sucesso da viagem consiste em manter Jesus no barco. Porque se, no caso de Jonas, a lei da linearidade que foi evocada joga fora o problema, se resolve, no caso de Jesus, a lei da liberdade é evocada. Porque Deus está presente no barco. Não precisamos ter medo. Não tem nada errado no barco. Não tem nada para jogar fora. Talvez não tenha nenhum problema que precise ser eliminado. Mas você pode crer que a presença de Deus no barco vai fazer toda a diferença. Sabe o que é bom nessa noite, meus irmãos? Que Jesus esteja no nosso barco. E que alguma coisa não vai bem na nossa vida, mas a gente sabe que Jesus está no nosso barco. E essa tempestade não será a última palavra na nossa vida. E essa tempestade não é o desfecho da história. Porque Jesus está no nosso barco. Na lei da liberdade, não importa identificar quem errou. Um problema sério nas nossas vidas é essa ânsia que nós temos, essa fixação por identificar o culpado nas coisas. Não, mas alguém errou. Não, mas quem foi? Não, o culpado foi você. Não, foi você. O marido diz para a mulher, nosso filho está assim por sua causa, você mima o menino. E a mulher diz assim, minha causa, eu, meu menino, você que não dá atenção para ele. Você é um pai ausente. Eu, pai ausente? Pois você, a sua família inteira tem problema nessa área. Minha família, sua família que tem problema, aquele seu pai que é um safado. A culpa é sua. As nossas brigas são homéricas e não terminam nunca porque a gente faz um esforço enorme para achar o culpado. E eu pergunto, num casamento, achar o culpado resolve o quê? Tá bom, o culpado sou eu, do nosso filho estar nas drogas. Então tá, eu reconheço a minha culpa e tá tudo certo, resolve o problema. A gente tem uma fixação pela culpa. A gente transfere os nossos problemas para os outros, culpando os outros. Conversava essa semana com uma mulher que perdeu uma filha e um filho. Em momentos diferentes da sua vida. A filha foi atropelada na rua de casa. E o filho foi assassinado. Pense o que significa uma pessoa perder dois filhos em momentos diferentes. Uma filha atropelada e um filho assassinado. Segunda-feira eu estava indo para uma programação da igreja. E alguém me disse, pastor, você viu a notícia de um menino que morreu assassinado por ladrões aqui em Maringá? Falei, não vi. Tinha viajado no final de semana, voltei no domingo à tarde, não vi nada. Aí a pessoa me contou a história. Falei, meu Deus, pensei nesse pai, pensei nessa mãe. O filho sai, não mexe com ninguém, não briga com ninguém. Ele não fez nada errado. Ele não fez nada errado. Mas não volta para casa. Porque é um louco qualquer, movido por um interesse tão ridículo, tão pequeno, rouba essa pessoa e a mata brutalmente, sem chance de reação. Pensei nesse pai, pensei nessa mãe. E aí conversei com essa mãe, que perdeu o filho nas mesmas circunstâncias, e a filha numa circunstância também tão, tão horrorosa e tão ridícula, um atropelamento. Como lidar com tudo isso? E aí essa mãe culpava tantas pessoas. Culpava a si mesma, culpava o marido, porque eu pedi tantas vezes para o meu marido mudar daqui e ele não queria. Culpava o assassino, culpava o motorista, culpava os amigos dos filhos, que nunca ajudaram, que nunca fizeram nada para mudar. E foi identificando culpados, culpados, culpados, e ela ia tentando minimizar a sua dor, identificando culpados. Acha o culpado, quem sabe a dor passa. Mas deixa eu te dar uma péssima notícia aqui, quem sabe. Achar o culpado não resolve a sua dor. Vingar-se daquele que você acha que é o responsável não minimiza a sua dor. Resolver o problema com quem você acha que foi o pivô do problema não faz com que, com que o seu sofrimento passe. Você precisa de um milagre de Deus na sua vida. Você precisa que a lei da liberdade se imponha no seu coração e que você experimente uma vitória de Deus na sua vida. Se jogar Jonas fora, talvez a tempestade passe. Mas aqui, ter Jesus dentro é a certeza de que mesmo que a tempestade não passe, ela não vai nos destruir, porque Jesus está aqui. Como é bom quando a gente convida Jesus para entrar no nosso barco. E aí Jesus acorda de um sono muito esquisito e olha para os discípulos e faz uma pergunta chave: onde é que está a fé de vocês? Onde é que está a fé de vocês? Onde é que está a nossa, irmãos, hoje? A nossa fé está em que tudo nos vá bem? A nossa fé está em que a gente fez tudo certo e agora tudo tem que dar certo? Ou a nossa fé está em que, sejam boas ou não as nossas circunstâncias, Deus tem um plano para nós e, ao final, esse plano vai se confirmar? Porque isso é esperança. Que as circunstâncias não digam para nós qual é o plano. Que as adversidades não mudem a realidade de quem nós somos. O Larry Crabb diz que, nesse mesmo livro, que algumas pessoas mostram quem são exatamente nas adversidades. E algumas nas adversidades mostram que são filhos de Deus. Não porque não passam por adversidades, mas porque as enfrentam com confiança. Eu sei que você passa por lutas. Alguns aqui estão passando por lutas terríveis exatamente nesse momento. Eu quero dizer para você que se Jesus está no seu barco, essa tempestade não vai acabar com você. Ela vai passar. E depois que ela passar, você vai ter uma experiência de vitória para compartilhar com as pessoas. Porque esse texto só está na Bíblia porque a tempestade aconteceu. Charles Spurgeon dizia o seguinte: algumas pessoas devem a grandeza das suas vidas à grandeza dos obstáculos que tiveram de ultrapassar. Eu não sei qual é o seu obstáculo hoje, mas eu já estou vendo você ultrapassá-lo. E essa história vai ficar na sua biografia. E amanhã você vai poder contá-la de boca cheia, dizendo: está aí mais uma experiência em que Deus me abençoou. Há pessoas que têm uma biografia pobre, há pessoas que têm uma biografia rica. A biografia pobre é a biografia da linearidade. Tudo sempre foi natural. A biografia rica é aquela da liberdade, em que a gente tem histórias de Deus para contar. Agora, ninguém tem histórias de Deus para contar sem ter passado pela tempestade. Ninguém pode dizer Deus me abençoou sem ter passado pelo risco de perecer na luta. Ninguém pode celebrar uma vitória se não passou pela cabeça em algum momento o medo da derrota. Ninguém comemora aquilo que não custa. E eu sei que depois dessa sua luta você vai comemorar, porque Jesus está no barco. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Zé Carlos me colocou aqui o nome da pessoa que morreu nesse episódio que eu comentei. Chama Tiago. Família dos Costa. Nós vamos orar também por essa família. E vamos orar por nós. Porque na lei da linearidade existe pressão. Se alguma coisa não está bem, é porque eu fiz alguma coisa errada e agora eu preciso descobrir o que é. Mas na lei da liberdade, se alguma coisa não está bem, eu posso até corrigir os meus erros e devo fazer isso. Mas o mais importante é que Deus pode mudar essa história. E aí na lei da liberdade há descanso, porque você não está sozinho. E nem precisa resolver tudo com as suas forças. Deus está com você e Ele pode ajudar você. É tão bom isso. Nós vamos orar. Fique com seus olhos fechados. E eu quero orar com você que está cansado, sentindo-se pressionado, muitas culpas ou culpando todo mundo pelos seus problemas. Há uma luta gigante diante de você. Você está exatamente nessa tempestade. E você olha para você mesmo e diz, mas eu não fiz nada errado, por que que eu estou passando por isso? Tem tanta gente fazendo tanta coisa errada e não está passando pela luta que eu estou passando. Tem gente que faz tanta coisa ruim e se dá bem, e eu aqui tentando acertar e sofrendo. Eu quero orar com você que às vezes pensa essas coisas, porque eu também as penso de vez em quando. Mas o meu coração é curado quando eu lembro que Deus pode fazer novas todas as coisas. Eu não estou só. Nada está perdido. Quero orar com você. E se você quer orar comigo, você quer descanso para a sua vida, descanso para o seu coração, para a sua alma. Você quer sair daqui leve hoje. Fique em pé, eu vou orar com você, por favor. Mas só se você quer aprender isso que nós conversamos hoje aqui. Fique em pé e eu vou orar com você. Pai amado, nós te damos graças porque temos um Deus no céu com quem falar. Como disse teu servo no passado, a bênção não reside apenas em que nos dás a tua palavra, mas também em que nos emprestas os teus ouvidos. Que bom sabermos que o Senhor nos ouve nessa tarde, final de tarde, começo de noite. Que bom. Que bom que não. Que bom, ó Deus, que a nossa vida não está perdida. Que bom que os nossos erros no passado não significam que tudo já se foi, que tudo já se perdeu, que não há mais chances para nós. Talvez haja pessoas aqui melancólicas, sofrendo, murmurando em seus corações, remoendo experiências passadas que não foram boas, culpando-se, culpando outras pessoas, maridos que culpam suas esposas ou que são culpados por elas, maridos que culpam, pais que culpam filhos, filhos que culpam seus pais, que atribuem a outros as tragédias, os dramas, os traumas das suas vidas. E hoje eu quero orar para que um tempo de novidade seja inaugurado em nós. Um tempo de novas experiências. Um tempo de olharmos para a frente. Deus está no nosso barco e a tempestade não é a última palavra para nós. Por favor, ó Deus, eu oro por esses meus irmãos em pé, porque eles estão cansados, sobrecarregados. Tua palavra diz, vinde a mim vós todos que estáis cansados e eu vos aliviarei. Vem com alívio sobre essas vidas, Pai. Alguns estão cansados a ponto de entregar as rédeas, de soltar as cordas. Alguns estão cansados a ponto, ó Deus, de desejar sumir dessa vida. Mas eu quero orar para que nessa noite um renovo venha sobre os seus corações. Que eles se sintam fortalecidos, que eles se sintam revigorados, que eles se sintam abençoados aqui hoje, ó Deus, por esse Deus livre para fazer infinitamente mais. É certo, ó Deus, que erramos muitas vezes. É certo que não devemos errar. É certo que devemos corrigir os nossos erros. É certo que se há alguma coisa errada, devemos tirá-la fora. Mas também é certo que mesmo que não saibamos para onde ir, há um Deus no céu que pode conduzir os nossos passos. E mesmo que tenhamos errado, se quisermos levantar, esse Deus pode nos levantar. E eu te peço, levanta o caído nessa noite, ó Deus. Essa palavra foi para alguns que estão caídos aqui essa noite. E eu oro por eles, para que sejam içados pelo poder do teu Espírito Santo, colocados sobre a rocha e possam encontrar coragem para enfrentar a tempestade, pois Jesus está nos seus barcos. É a minha oração por todos nós, ó Deus, e por essa família em especial que está vivendo um momento tão terrível da sua história. Cuida dessas pessoas, Pai, nós oramos. E também oramos pela nossa cidade, ó Deus. Pela nossa cidade, pelas cidades circunvizinhas, Maringá, Paissandu, Sarandi, Marialva, e por essa violência sem propósito, terrível, que assola, que assusta, apavora, prejudica, invade as nossas vidas, acaba com a alegria de famílias inteiras. Senhor amado, nós queremos pedir para que a segurança do alto venha sobre a nossa cidade, sobre a nossa região. Dá-nos soluções criativas. Abençoa os nossos governantes que sejam sábios, que tenham, ó Deus, corações sábios, dedicados, que sejam confiantes, que possam, ó Deus, ser iluminados por Ti. Oramos por essas pessoas que têm usado a violência como estratégia de vitória, que têm usado a violência como arma para autoafirmação, que têm usado a violência como solução para os seus problemas. Queremos orar para que uma paz venha sobre essas pessoas. Põe fim a essa violência sem propósito, ó Deus. Dá-nos a graça de vivermos na segurança do Senhor. Dá-nos a segurança, ó Deus, que só a Tua palavra pode dar. Cuida das nossas famílias. Como diz a Tua palavra, acampa os Teus anjos ao redor das nossas famílias. Livra-nos do mal. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.